Olá, bom ano novo a todos, bem-vindos à primeira emissão da Orelha Extra de 2015, emissão esta com Fernando Cabrita, como habitualmente neste canal auditivo suplementar. O arranque com Ruby Frey, do seu mais recente trabalho, através da K Records, de título Grackle. Ouvimos dois temas, Vespers e Photograph. E para prosseguir, voltamos a Hi Ho, o álbum de Blake Mills. Ficamos com, desta vez, Half Asleep. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. king, you may be a queen. Reach above, illiterate or literate. No matter what you are, no matter where you may be. One day you'll be lying there. O nigeriano William Oniabor lançou 8 álbuns de originais, na verdade 9, já que um deles é em duas versões, Crashes in Love, entre 1978 e 1985. São mesmo esses discos que agora se encontram agrupados em duas caixas, no caso dos discos em vinil. Na caixa 1, 5 álbuns e na caixa 2, 4. Estão também disponíveis os 9, mas no caso da versão em CD, numa caixa que os agrupa. Ficamos por aqui com o tema Something You Will Never Forget, mais um tema desta caixa, no caso a 1, que por enquanto temos andado a divulgar, logo chegará a vez da 2, e se assim for, parece que vamos ter muito William Oniabor durante este 2015. Esta é a primeira das 2 horas de Orelha Extra. Ficamos para trás com William Oniabor e de seguida vamos continuar com a mais recente banda de Brian Case. Nós éramos fãs da música que o homem fazia quando estava nos The Ponies e continuámos a sê-lo quando formou os Disappears. A partir do primeiro álbum, Live Over the Rainbow, editado em 2009. Depois também gostámos bastante de Lux, em 2010, Guider, 2011 e Pre-Language, ou melhor, Pre-Language, em 2012. Torcemos um bocadinho o nariz e o melhor seria dizer as orelhas ao álbum de 2013, de título Era, e à primeira audição também não gostámos muito do que ouvimos neste novo, para este ano, que se chama Irreal, os Disappears com Another Thought. Survived by facts. sucesso dos Disappears com um novo álbum, chama-se Cyreal. Este Another Toth. O trabalho dos Disappears é já deste ano, 2015, mas no final do ano passado tivemos o regresso de Ian Hodgson com mais dois discos. O CD traz 22 temas e o álbum em vinil traz dois, um de cada lado, e apesar do título ser o mesmo, Labyrinth Pleasure Gardens, a música é totalmente diferente, ou seja, não é a mesma nos dois formatos. Confusos? Não fiquem. É, ou melhor, são os Moonwiring Club. Para hoje, Buoyancy Castle. We'll be right back. entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point, good. And now... Findo. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Álbum Poor People Are Revolting para os The Goto Beds, através da editora 12XU, propriedade de Gerard Cosloy, para quem não sabe, o homem que fundou a Matador e a Olmsted Records, duas já históricas editoras. O tema foi Fast Trash. E agora, Senhor Chinarro, de Perspectiva Cavalheira. Nombre de solteira, niño de papá, chisme de portera, trapos por lavar, abuela por diosera, la comunidad. Oso de peluche, ojos de botón, agujas en estuches, discos al cajón, la pared que escuche, por algo es de cartón. Anda y que les den, si viene muy bien, es larga la lista, falta la niña del exorcista, el viaje astral que no se te da mal, y si se te da lo coges porque nunca fuiste un monje. Voces y martillos. falta la niña del exorcista, el viaje astral que no se te da mal, y si se te da lo coges porque nunca fuiste un monje. La niña del exorcista, el viaje astral que no se te da mal, y si se te da lo coges porque nunca fuiste un monje, nunca fuiste un monje. António Luque é, como sabem, Senhor Chinarro, seu mais recente longa duração, Perspectiva Cavalheira. Desta vez foi El Viaje Astral. E de seguida apresentamos por aqui o agrupamento de música de câmara, composto por 11 músicos, todos eles de Windy City, Chicago, claro está. Chamam-se Fifth Styles Ensemble, este é o seu primeiro trabalho, de título Excelsior. E a música pertence a jovens compositores norte-americanos, entre eles Alex Shapiro, Jesse Limbacher e Mason Bates. Vamos ficar com Perpetual Spark, Fifth House Ensemble.

segunda e última parte de Orelha Extra, o arranque com The Skull, The Effects, do EP 5 temas Street Metal. Holy Drums Are Singing. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e vamos prosseguir com o enorme Robert Wyatt, compilação em dois CDs, o primeiro CD com temas da carreira do músico britânico desde a altura de Soft Machine, e o segundo, e intitulado esse primeiro CD Ex Machina, o segundo com Robert Wyatt em participações com outros músicos ou grupos. Vamos ouvir do primeiro CD Sign Curtain, velho tema dos Matching Mole, a banda que Robert Wyatt criou na década de 70 do século passado, depois de ter saído da Soft Machine. E de seguida vamos ouvir também a participação de Robert Wyatt numa versão que os velhos Working Week, banda da década de 80, liderada por Simon Booth, fizeram para o tema do chileno Vitor Jara, tema que Vitor Jara tinha criado em 1970 durante para a eleição de Salvador Allende. Falamos de Venceremos, Robert Wyatt aqui a participar com os Working Week, juntamente com Tracy Thorn dos Everything But a Girl. A compilação duplo CD Different Every Time serve também de companhia à biografia que tem precisamente o mesmo título de Robert Wyatt, escrita por Marcus Oder. Vamos então ouvir Sign Curtain com os Matching Mole e depois Venceremos Working Week. Doesn't hurt. It only means that I lost faith in this song. Cause it won't help me reach you. Thank you. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Regresso de 2015 será, de certeza absoluta, um dos. Falamos de Carrie Brownstein, Corinne Tucker e Janet Weiss, Sliderkin, e um novo álbum chama-se No Cities to Love, e escutamos Price Tag. Também por aqui um trio norueguês que traz à sua frente um músico já nosso conhecido. Falamos de Nils Okland. Nils Okland, que faz parte também de um outro trio, também ele norueguês, de música improvisada, de seu nome 1982, e que o ano passado deram um fantástico concerto no Festival de Jazz de Sines, cá em Portugal. Nils Okland agora à frente de Lemon Drones, juntamente com Per Steiner e Orion Holland. O álbum é homónimo e vamos ficar com Dark Sea. Trio Lemon Drones, a fazer lembrar um pouco os australianos Dirty Tree, mas sem a esquizofrenia saudável de Warren Ellis. O álbum é homónimo, o tema foi Dark Sea. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. We'll be right back. Grandes apreciadores do verão, como somos, obviamente que temos saudades das Summer Nights. One Summer Night, Ariel Pink, de Pom Pom. Esta é a segunda e última parte de Orelha Extra. E vamos voltar ao álbum estreia dos Fear of Man, Loom, já há algum tempo que por aqui não ouvíamos. Ficamos com este Vitrine. Something's wrong, shadows are swallowing me, and I don't know what to do. Tell me that you're perfect, still on the surface, but it's happening underneath. Perfect, still on the surface. Tell me you need me, say that you need me. Oh, I do daydreams. Show me what I love. I do daydreams. Show me what I've lost. Fear of Man com Vitrine e depois Descent. E os belgas. E os belgas Aranis de Made in Belgium 2 com Cablamo. Spreading the gospel around here. E vamos fazer já as nossas despedidas. Até ao fim vamos ficar com o trio Big Black Cloud de Lessons in Fuck You 2. Desta vez 8 in Outer Space e Open Eyes / Yad Nos Kalb. E possivelmente depois ainda Drifter de Steve Gunn e do álbum Way Out Weather. Um excelente 2015 para todos vocês. Até para a semana.